decola 35, fuga à direita, controle 19 decimal 8, aciona 5115, coteja. Três, após leia da bridge, chame para pushback somamento. Episódio para o táxi. Salvador, isso é o Jet Whisky Juliette India, posicionado no gate número 3. Obrigado, um bom dia. Bom dia, frequência livre, Whisky Juliette India. Bom dia, Otan, Mike Bravo Alpha. Mike Bravo Alpha, prossiga. Bravo Alpha, solicita autorização para reboque do remota 1 do pátio 1, remota posição 13 do pátio 1, para o gate número 62. Já do reporte ao término. Ok, reporte ao término da Val. Comandante, altímetro 109, livre taxi, chama para ingresso. Dado a parte de pronto no 7, Lima Hotel Zulu. Autorizado, chama para o táxi. Livre decolar da 17, vento 070 graus com 4 nós. Hotel Zulu, decolado 54, chama controle 119.8, bom voo. 198 Zulu, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, muito bom dia para Matão, Guilherme Hotel Zulu, decolando sua escuta, vale o fito. Control Salvador, Lima Hotel Zulu, decolou na sua escuta. Control Salvador, Papa Tango, Lima Hotel Zulu. Salvador, Papa Tango, Lima Hotel Zulu, câmbio. Controle Salvador, Papa Tango, Lima Hotel Zulu, câmbio. Controle Salvador, Papa Tango, Lima Hotel Zulu, câmbio. Hotel Zulu, sabe 260, vigilância. Zulu. Salvador, estamos aqui da Volvo, informando o reboque, obrigado, bom dia. Bom dia, frequência livre. para o táxi, o azul 4433, 102 a bordo, 3 horas e 30, já estou no meu hotel na Ribeirão. Gente, altímetro no 09, táxi via pátio principal e Lima, chama para ingresso na 35. Gente, autorizado táxi via pátio principal, ingresso pela Lima, chama quando pronto para ingresso 354, 433. Ingresso na 35, 4433. 4433, a linha decola da 35, vento 070 graus com 4 nós. A linha decola da 35, 4433. 4433, decolado ao 06, chame controle 119.8, bom voo. 098, obrigado, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Azul 4433, cruza 1500, decolado 35. Controle Salvador 4433. Controle Salvador, bom dia, azul 4433. Oi, azul 4433, prossiga. Resposta. Azul, prossiga. Vamos verificar com controle. Ok, cumprindo, cruzando agora 3000, 4433. Tente novamente 19.8, caso negativo retorna essa frequência. Gente, 19.8, obrigado, amigo. Levanta azul, chama em 288, 1260. Controle Salvador, bom dia, 4433, decolou 35, cruza 4000. Bom dia, 4433, voa direto da El, sobe 360. O ano da El para 3604433. 4433, autorizado bridge. Ciente, bridge. A princípio vai ter que curvar pro 240 para evitar duas formações na rota. Autorizado, voz bridge. Ciente, 4433, autorizado, voz voa bridge.